já não posso mais fingir. A mim mesmo não vou mentir. Não vivo sem você. Eu fiz de tudo pra te esquecer. Eu queria me convencer que não te amava mais. Tentei achar amor em outros braços, mas nos seus abraços é que eu sou feliz. A vida sem você não tem nenhum valor, e já não adianta eu me enganar. Eu vou rasgar a minha fantasia. Não vou representar o que não sou. Abrir meu coração, mostrar sem medo as marcas desse amor. Eu vou tirar de mim esse disfarce, lavar a maquiagem de ator. Por trás da fantasia eu descobri, sem você sou um triste terror. Tentei achar amor em outros braços, mas nos seus abraços é que eu sou feliz. A vida sem você não tem nenhum valor, e já não adianta eu me enganar. Eu vou rasgar a minha fantasia. Não vou representar o que não sou. Abrir meu coração, mostrar sem medo as marcas desse amor. Eu vou tirar de mim esse disfarce, lavar a maquiagem de ator. Por trás da fantasia eu descobri, sem você sou um triste terror. Eu vou rasgar a minha fantasia. Representar o que não sou. Abrir meu coração, mostrar sem medo.